Conversas Aleatórias. Ouvintes, esta é a emissão 76 de Conversas Aleatórias, a segunda da terceira temporada, digamos assim. Eu sou o Nuno Miguel, hoje é dia 11 de maio de 2014 e ao meu lado está o Joaquim Pereira. Boa tarde. Ora, muito boa tarde, tudo muito bom e vamos começar mais uma conversinha. Para quem não passou por cá na semana passada, convém dizer que não deixamos de ter um tema central. Nós estamos a falar quase sempre à volta do tema ao longo dos 30. Antigamente era 60, agora são 30 minutos. Temos vários tópicos base por semana. Nós, na semana passada, tivemos a notícia da semana, uma frase, uma lição de história, uma brincadeira, no fundo, uma palavra nova, o desporto, as efemérides, que o Joaquim Pereira trouxe várias, e música para fechar. Hoje vamos ter mais alguns tópicos. Vamos começar por dois que se acabam por ligar, que eu também comentei isso na semana passada, acho eu. Comentei ou não? Diga que sim, que é para ficar contente. Sim, sim. Comentei isso na semana passada, que os tópicos base poderiam ligar-se ou não. Neste caso, o tema central, vamos começar com o tema central, é uma efeméride e é uma notícia que as duas acabam por se ligar. Portanto, nesta semana, aplica-se essa história de dois tópicos se ligarem. Palavra de salvação. Bom, a efeméride e a notícia. Qual foi a efeméride? A efeméride foi anteontem, dia 9 de maio. Celebrou-se mais um dia da Europa, que, para quem não sabe, surgiu em 1985, oficialmente, na Cimeira de Milão. E porquê 9 de maio? Porque, além de ser o aniversário de um padre que a gente bem conhece, cá no sítio, ali na Candelita Senhita, em 1950, tinham passado poucos anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Robert Schuman, que era ministro de Negócios Estrangeiros da França, entre 48 e 52, sim, o Robert Schuman apertou a mão àqueles que tinham sido adversários pouco antes, ou seja, aos alemães, como se tivesse, naquele gesto, tinha ficado para trás todas as batalhas, todos os maus-estares, os maus ambientes e os rancores da Segunda Guerra Mundial. Isso aconteceu no dia 9 de maio de 1950. Ainda hoje se celebra, desde 1985, oficialmente, o chefe de Estado e de Governo decidiram celebrar o dia 9 de maio como o dia da Europa. Portanto, quinta-feira foi mais um. E a notícia relacionada com essa efeméride ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Quando nós gravamos o próximo programa já aconteceu, portanto vamos antecipar. No próximo sábado, dia 17 de maio, vai ser a saída oficial de Portugal do programa da Troika, cerca de 3 anos depois. E o que é a Troika? Temos o Fundo Monetário Internacional, que não está relacionado só com a Europa, é de todos os continentes, mas depois temos o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia. Ou seja, 2/3 das instituições que fazem parte da Troika estão diretamente relacionadas com a Europa, estão diretamente relacionadas connosco. A opinião de Joaquim Pereira que eu quero saber é, 28 anos depois de o Mário Soares ter assinado o tratado em Lisboa, que nos fez juntar à Comissão Europeia, será que nós temos mais vantagens ou desvantagens, ou estamos equilibrados por estarmos ligados à União Europeia? Eu vou ser curto e grosso. É mais uma vantagem, como diz antes, ou seja, uma não vantagem, desde que se deu 25 de Abril. Começamos a entrar nas europeias, e mais para aqui, mais para lá. E o que é certo, em vez de essas uniões vigorarem para nos dar vida melhor, acontece que chegamos ao ponto em que estamos, que é no caos, no abismo. Um pequeno contexto histórico é que a União Europeia é sucessora da Comunidade Económica Europeia, que é sucessora, isto em 1950, já não sei, após a Segunda Guerra Mundial, até foi antes, apareceu a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a SECA. Na altura tinha a Benelux, a famosa Bélgica, Holanda e Luxemburgo, depois a Alemanha, a França e a Itália. A pouco foram juntando, hoje somos praticamente 30. E há as vantagens, também não bem a dizer que é só desvantagens, porque a livre circulação pode ser uma vantagem, mas também por outro lado, a livre circulação de bens e também de serviços pessoais. E de contrabandos. Pronto, também. E de bandidos. A moeda única juntou os países também a níveis económicos. E o que é que nos aconteceu desde que passámos para o ECU? O ECU, para já, não é o ECU, é o euro. Mas desde a crise não começou em 2002, quando juntamos ao euro. Foi resbalando, resbalando, resbalando. Continua. As trocas comerciais, intensificaram-se. Houve um aumento do comércio entre os países da União Europeia, que isso aí também é vantagem. Digo eu. Em 1960, já não falando, mas principalmente nos 60, Portugal teve um grande desenvolvimento, porque se trabalhava e criaram-se indústrias, empregos, por aí fora. Entrou-se lá para esta coisa europeia, não se pode produzir mais que tantos litros de leite por ano, que não se pode pescar mais peixe do que este. Não se pode fazer mais isto que aquilo. Pois, Quer dizer, eu ia pegar por aí. As famosas diretivas ou diretrizes diretrizes. europeias, mas também não acabam por ser um bom limite para cada país, porque supostamente vêm pessoas que têm juízo e que sabem o que estão a fazer. Antes de pensarmos sequer em entrar nessa comunidade, já entrou-me na cabeça como uma bordoada, a notícia que na Inglaterra afastaram-se. Porquê? Porque eles tinham toneladas e toneladas de manteiga e tiveram de mandar aquilo para o lixo Para quando há tanta gente a morrer à fome. cumprirem Para os cumprirem limites. os limites, tiveram de destruir aquilo. Mas isso Ora, também passa por um racionalismo, ao por fim, medidas racionais e um controle em ora, cada se um país. Se o país. próprio país não se controla, a União Europeia ajuda nesse sentido, ou tenta. E quem é que orienta isso? São os grandes, Sim. as Alemanhas, Mas as que, Franças. mas que se, grandes ou não, e têm dinheiro ou não, supostamente têm cabeça e têm capacidade de gestão e sabem o que vão fazer, não é? E o que eles fazem? Não ultrapassam os limites da poluição e tudo. É tudo. E se vem o Quioto, vem a Tocumé, Oh, que enfim, íamos para outros lados. isto tem muito pano para mangas. E porque nós, o país que temos, nós temos de importar tudo. É o milho, é o feijão, é isto. Temos de importar tudo. Ora, se nós, para eles, estamos a produzir a mais, se nós nem para nós produzimos e produzimos a mais, lá com as cotas deles, não. É o que eu digo, é o racionalismo para manter os países iguais entre a União Europeia. Outra desvantagem que se pode ver são as chamadas as fugas dos inteligentes, dos cérebros. Ou seja, Claro. como mais facilmente jovens ou não jovens vão para fora, não vem forma de arranjar trabalho no país natal e vão para outro lado e nós perdemos as nossas melhores cabeças, muitas vezes, ano após ano. Andaram aqui a gastar o nosso dinheirinho e os deles, porque ao fim, Eu sei que pago. eles é que pagam, mas a despesa é portuguesa e ao fim e ao cabo vão-se servir os estrangeiros. Dessa benesse vão apanhá-los e nós, como não temos possibilidades, olha, Isto, em termos económicos, eu estava aqui a pensar no caso recente em Portugal. Nós, a partir de 2011, as medidas começaram a ser mais austeras mais rigorosas. com a entrada da Troika, mas também 3 anos depois, não estamos no, no, na maravilha, mas em termos de números, pelo menos, e de cumprir as não é as regras, mas os limites que são pensados, já estamos quase no sítio de muita coisa. Mas também do outro lado coloca essa questão. E será que se estivéssemos sozinhos também tínhamos entrado numa crise assim como entramos? A outra forma de ver isto é que quando nós temos uma moeda nossa, quando tínhamos o escudo e passávamos por um período mau, por baixo, recessão, depressão, o que vocês quiserem, nós podíamos desvalorizar a moeda. E com a moeda única não vamos desvalorizar a nossa e a de mais 20, 26. Ai, não são tantos. E a dos outros países todos que aderiram ao euro. E o que é que se faz? Aumenta-se os impostos. Aí vê-se uma desvantagem de estar na São Europa. grandes. Mas no meio. Eu não sou economista nem nada que se pareça, mas atendendo ao que eu vejo que está a acontecer, é só desvantagens. Não vejo vantagem nenhuma nisso. Vejo cada vez mais impostos, e os rendimentos que nós tínhamos, que já eram fracos em relação à Europa, agora devemos estar lá para o tipo Chad, ou tipo Nigéria, ou qualquer coisa assim. Não sei se será tanto assim, Joaquim Pereira, Assim, mas é, toca a mandar abaixo. quando uma pessoa fala, já sabe que tem sempre um coisa de. Diz-se mais do que é. Mas que estamos mal, estamos. Bom, deixando a notícia, o tema central de hoje, vamos para dois insólitos. O primeiro é curto, é só para ficarem a saber quem anda nesses mundos. Porque agora existe uma fórmula para vocês saberem se as fotografias que publicam são mais populares ou não. As fotografias que hoje em dia são tão moda e são tão partilhadas hoje em dia pelas internets, em que eu vou à casa de banho e tiro uma fotografia sentado na sanita e qualquer coisa serve para ter isso para aparecer. E então, veio lá dos Estados Unidos da América, eu gosto muito de dizer este nome, Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Massachusetts. É isso. O MIT. Que dizem que as fotografias que mostram armas, mini saias, fatos de banho, biquinis, claro, sutiãs, pois claro, e chávenas têm um forte impacto positivo na popularidade de uma foto. As chávenas eu acho muita piada. Mostra-se chávenas que são populares. Pandas gigantes, joaninhas, basquetebol, o animal lamas e arados também são boas apostas. Pelo contrário, quem publicar fotografias com guacamole, catamarãs, javalis, carroças, placas solares, e espátulas, computadores, carrinhos de golfe e desentupidores, essas fotografias não vão ter sucesso. Eu trouxe isto porquê? Para já, para informar as pessoas que querem saber estas coisas. Segundo, até que ponto vão os estudos agora? Até vão ver que as chávenas têm mais sucesso que um desentupidor numa Pá, fotografia é o que eu publicada na digo, internet. estamos Bom, no mundo. o segundo insólito, então, é um caso mais sério, mas que não é provavelmente. É uma notícia infeliz, mas não é novidade. No Brasil, nos últimos dias foi notícia, sobretudo em São Paulo. Nós falamos aqui ainda na semana passada nas redes sociais, fizemos falado ao longo de vários programas, ao longo de várias edições deste programa, deste espaço. Fabiana Jesus, 33 anos, foi espancada, podemos dizer, linchamento, porque linchamento foi. Juntou-se uma pequena comunidade à volta dela, espancou a mulher, isto porquê? Isto foi a cerca de 100 km de São Paulo, e um dia, quando ela estava da igreja para o seu apartamento, 10 homens apareceram à sua volta, espancaram durante 2 horas até à sua morte. Porquê? Porque havia uma notícia de uma mulher que sequestrava crianças para fazer rituais de magia negra, em resumo, uma criminosa e uma coisa feia. E então apareceu uma fotografia no Facebook em que apareceu ela, alguém viu a tal Fabiana Jesus e pensou que era esta Como mulher era sequestradora, parecido. deu ali umas parecências e fez logo um aviso. É que entre os 3 mil utilizadores do jornal em que surgiu esta notícia, a notícia da mulher que sequestrava crianças, já agora o jornal chama-se Guarujá Alerta, isto deve ser um jornal local lá do sítio. Guarujá Alerta é o nome para. E entre os 3 mil utilizadores, houve alguém que viu a Fabiana voltar da igreja, encontrou semelhanças, alertou os outros, é ela a sequestradora, e até gravaram parte do espancamento em vídeo. Quer dizer, isto, e depois ela morreu horas depois. Isto é uma das coisas que já vimos falando, e agora temos um exemplo concreto e recente, em que, isto, desculpem lá quem não gosta da palavra, a porcaria que as redes sociais podem levar. Há uma notícia, há uma fotografia, há alguém que supostamente viu ou viu alguma semelhança e foram atrás da mulher e mataram-na. Eu já tenho tido muitas conversas acerca disto, das internets e tal. Não estou a dizer que isto antigamente não acontecia. Ou estar a matar pessoas, ou por engano, Sim. ou por Mas supostamente. agora Agora é mais fácil, é uma coisa é. mais rápida. A pessoa viu a vida da igreja, avisou os outros, apareceram 10 à volta dela e tumba. Isto Torna-se a coisa mais. É aqui, é a desvantagem das coisas serem mais rápidas e mais fáceis. é. E a questão aqui é que se levanta, e que já sabemos a resposta, é que isto não tem travão. Nada. Isto E está. cada vez para pior. Isto tem a tendência de. Evoluir para mal. Isso é para as pessoas que. Porque, infelizmente, o mundo está invadido por tanta bandilhagem que que se aproveitam destes meios, Foi o que eu acabei de dizer, é mais não é? fácil. Mais fácil. Agora é mais fácil e mais rápido chegar ao alvo. Aqui foi mesmo um alvo humano. Antigamente era só por boatos, porque era isto ou aquela coisa. Mas lá está, podia perder-se ou o boato, ou demorar, entre eu contar Ah, assim, depois ir aparecer 10 claro. quilómetros depois, demorava dias ou semana. Dias ou Agora semanas. é É num na minuto, hora. é, no, é no, naquele instante. Isto é para as pessoas que pensam. Eu próprio não digo que tudo na internet é mau e. Temos um exemplo disso, este programa também baseia-se muito em coisas que eu vou vendo na internet. Mas isto é para as pessoas que pensam que a internet é tudo uma maravilha e que só se apanham coisas boas nas redes sociais e tenham cuidado. Até ao aparecer, sem vocês saberem, até ao aparecer podem estar. Claro que isto estamos a pegar num caso extremo, mas o que é facto é que aconteceu, nós não estamos a inventar. Acontece, acontece. Pode acontecer no Brasil ou cá. Bom. E o problema é que é outra coisa, é que estas notícias são espalhadas rapidamente, eu próprio soube logo no dia a seguir ou o quê, começa os portuguesinhos, ou os alemãezinhos, ou os chinesinhos, chineses não, vêm estes exemplos e depois querem imitar, achar o que vem de fora é bom, e aqui, claro que é mau, mas como se fez lá fora, vamos fazer cá, para aparecer nas notícias. Antigamente já não. Brincadeiras de rapazes, de raparigas, não sabia assim umas pancadarias. Agora, como vê na América, e agindo entrar para uma escola dentro, e Pior, isso é pior, isso e acaba por aqui ser. também já está a acontecer. De onde Isso. é que veio? Epá, eu vi na Vêm as América. coisas, vêm coisas notícias e isso é pior. Eu esqueci-me de dizer que o insólito foi um tópico novo, porque não o trouxemos na semana passada, aos poucos vamos trazendo todos. Outro que não trouxemos na semana passada e que vamos trazer hoje é o quarto tópico de hoje, que é uma passagem da Bíblia. Tal como eu disse a semana passada, os assuntos podiam ser recentes ou não. Este temos aqui um excerto da Bíblia que é para analisar nos dias de hoje. Rapidamente, claro, em que vamos pegar no Evangelho segundo São João, que eu já estive a estudar. É o quarto, e um está por acaso ali escrito, mas eu sei isto. É o quarto no Novo Testamento, depois de Mateus, Marcos, Lucas. Portanto, este é o quarto e é o que vem antes do Atos dos Apóstolos. E o capítulo 12, versículo 26, tem uma frase que é a seguinte: Se alguém me quiser servir, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Eu centrava-me logo neste início. Se alguém me quiser servir, siga-me. Então, por outras, mudando só uma ou duas palavras, quem me quiser servir, que me siga. Isto não era tão bonito de aplicar hoje em dia, Joaquim Pereira. Oh, Nuno, É. lá voltamos nós. A utopia, não. Claro. Mas isso alguém. Antes foi o contrário. Se me quiseres Seguir. servir, Primeiro tens que me servir. mata. Já não vou por aí. Mata-lhe a torto e a direito. Aí é logo. Você também é logo para a morte. Não é? É o Já na semana quê? passada é cortar o pescoço ao Donald Sterling por ter sido racista. É logo para a Ok, morte. este mundo está assim. Olha, não tem nada a ver. Ainda agora, um planinho qualquer desses, das políticas, ou não sei de quê, eu nem fico, é um Costa, qualquer coisa Costa, que ele fez, burlou, fez uma coisa qualquer, e agora está diretor do Banco de Vão ver a Portugal. Costa? Sim. É, os mamões ganham. Os Ok, falcatruas depois ganham um lugar, não é naquele lado, é noutro. os ladrões que fazem isto e aquilo, nos grandes Então, o dinheiros. Vítor Gaspar, não estou a dizer que ele fez a geneira, mas saiu da Economia das Finanças cá, Para onde para é onde é que que ele vai foi? agora? Para a FMI? Logo Pô, mamar mais alta, como não, se chama que dele. ideia. Não, E não. eles viram o que ele era do Brasil. Mas. É, pode ser por aí, pá. Esta história de quem me quiser servir, que me Ok. siga, mas seguir nos bons exemplos. Ou seja, nós devíamos estar aqui, lá vamos à visão utópica, não para os outros fazerem aquilo que nós queremos, mas nós próprios darmos bons exemplos aos outros e, se possível, e se eles quisessem, o problema é encontrar pessoas assim, seguir a ver não é cordilheira, é das montanhas. Uma coerência. Vai o pastor à frente e as ovelhas a seguir. Nos bons exemplos, imaginam, lá vamos nós à utopia, como dizem com razão. Imagine muita gente a fazer isso, a ter os bons exemplos e a ter outros seguidores e isso a multiplicar-se. Era favores em cadeia, como dizia o filme. Desastre. Eu, por exemplo, já tenho dito aqui, não sou crente em nada. Mas eu tenho gravado na memória, quando era pequenino, os mandamentos. Ama o teu próximo como a ti próprio. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Não é invocar o nome dos irmãos. Mas este, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ora, eu quando estou a fazer mal aos outros, está a fazer mal. Não estou a fazer mal a mim. Ora, devia-se pensar assim. Se a pessoa seguisse esta doutrina. Esta doutrina. Havia alguma vez as guerras e as batalhas, as quesílias que há por esse mundo fora? Se hoje vemos os próprios filhos a matar os pais ou vice-versa, etc, etc. Este mundo está na bancarrota a todos os níveis. As pessoas deviam se preocupar menos em estar a servir outros e seguir... Eu agora fiz uma associação, pegando em palavras suas, não tem nada a ver. Quer dizer, a troca de palavras até tem. Estou-me a lembrar agora, ontem houve um Porto Benfica. Aquelas pessoas, os Superdragões, estou a falar dos Superdragões, estão aqui mais perto de nós, podemos falar dos claques lá de baixo. Os que estão abaixo do macaco, que é lá o patrão deles. O patrão deles. Eles não estão a seguir um líder. Eles estão a fazer serviço. Eles acabam a fazer serviço, às vezes a meta é diretamente. Eles estão a servir o patrão. Os doutor e fazem bem e tudo. É como o Pita Coxa. Aí servir e seguir é quando, bom também. Quando é para seguir pelo mau caminho, aos milhares. Mas ao mesmo tempo estão a servir, é o que eu estou a dizer. Eles estão a fazer serviço para o superior. Eles são tão carneiros. Mas podem ser carneiros no bom sentido. Que não veem que estão a servir um floninho. Mas agora, quem mas tiver ouvido e que ainda tem a cabeça para isso, em vez de se preocupar tanto em servir e ser prestável, é o seguir os bons exemplos de quem estiver para perto. Pois aí é que está. Chega-me para fazeres o bem, olhares para o teu próximo e o pai fica honrado. Isso está certo. Mas não. Quem é que faz isso? Mas devia-se. Utopia ou não, estamos aqui a tentar dar alguns exemplos a quem estiver ouvindo. Devia-se. Devemos dinheirinho aos TNI. É só dever. Mas os deveres para o mau sentido. Agora, o dever pela honradez, pelo amor ao próximo, esses deveres não se compreendem. Sentimentos nobres que não se vêem por aí. Noutro tópico, chamado Palavra Nova, na semana passada, uma palavra que era nova para mim e muito velha para o Joaquim, foi o taciturno, se bem se lembra, o macambuzo e tal. Hoje não temos uma palavra nova, porque... É mais comum. É mais o comum. Um lamúria é uma tristeza constante, uma choradeira, quase uma depressão. Não chega à depressão, mas é uma tristeza constante, digamos assim. O que eu pergunto ao Joaquim é, de onde é que vem esta palavra? Perguntas muito bem. Não sabe responder. Mas esta... filho, eu não sou... Não tenho vocabulário... Eu também não sabia. Sou esta semana. Por isso é que trouxe esta semana. Não tenho vocabulário. Sei muitas palavras de origens e essa coisa toda. Sei. Mas esta, por acaso, como é tão banal. Tão banal. Que nem nunca me lembrei de ir ver porque é que era lamúria. Então soube eu esta semana e vou explicar. Ser uma lamúria, um queixume, uma choradeira, vem de um latim... Que eram as festas oferecidas em honra dos lemures, que são animais, não sei. Não é um babuíno nem é um macaco, é assim uma coisa. Tem assim um rabo. Pronto. Depois procuram o que é que são lemures, que eu não consigo mostrar através da rádio imagens. Na mitologia romana, dizia-se que os lemures eram almas dos mortos, faziam ruídos semelhantes aos dos lemures atuais, e eram espíritos malignos que assustavam os vivos durante as noites. O divertimento desses lemures, claro, isto na mitologia romana era a lenda, dizia-se na altura, que o divertimento desses lemures eram, durante a noite, iam assustar os vivos, eram espíritos malignos. E então o que é que acontecia? Para acalmar, e durante o mês de maio, já que estamos em maio, aproveitamos, os romanos organizavam festas noturnas com cânticos tristes e queixosos para tentar, digamos assim, espantar o espírito dos lemures. Mas eram com cânticos tristes e queixosos de propósito. Daí a tristeza e o estar triste e o queixume dar origem à palavra lamúria. Agora, como estamos a falar nos romanos, uma das palavras que depois teve várias... utilizações. Nós temos a nossa casa, é o nosso lar, a lareira e por aí fora. Ora, de onde é que veio essa utilização para nós. Os lares eram os deuses das casas dos romanos. Eram os lares. E então, é o lar, é os deuses, e depois o lareiro, ou a lareira, onde se acende o fogo da casa, o fogo da casa para cozinhar e para essa coisa toda. Não, e antes de ser para cozinhar era como se nós acendemos as velinhas ao santo isto, ao santo aquilo, eles faziam um lareiro para em honra dos deuses deles, neste caso, dos deuses do lar. Nós não. Estou a dizer, nós, o povo em geral, não tem noção de que muitas coisas que nós dizemos hoje vêm das mitologias e da adoração aos deuses, e neste caso, um latim, não era romana, mas na Grécia também acontece muito isso. Nós já aqui falámos várias vezes que o nosso vocabulário é de tal maneira complexo, ainda não sei se foi a Falámos semana semana passada, passada que falámos duas vezes disso, até, sim. duas vezes, porque nós somos uma mescla, nós não temos raça nenhuma, nós somos Foi uma história lá, sim. uma mistura de raças. Ora, e dessas raças ficaram nos vocabulários, porque são. Não vamos repetir o que dissemos a semana passada, que ia já entrar outra vez na mesa. Vamos. Sim, ia dizer? Não. Era o minhoto ir falar com o alguém que não se Ah, entende, e por aí. Que, até vendo, eu, quando andava nas minhas buscas pelo italiano, eu cheguei à conclusão, a falar com italianos, e eles perguntavam-me onde é que eu tinha aprendido o italiano. Porque se formos ao norte de Itália e ao sul, é muito é diferente, é. completamente. Eu, por exemplo, ali aquela zona de Nápoles e outra mais acima de Nápoles e a Calábria, sei também que é o fim do. Vamos até às frases da semana que estão relacionadas com um evento que aconteceu terça, quinta e ontem. Estamos a falar do Festival Eurovisão da E já Canção. acabou? Já acabou ontem. Felizmente. Noutros tempos vocês não diziam isso. Pois não. Também não havia mais nada. Ora está. É verdade. Em que nós temos aqui duas frases. A primeira foi dita pela Silvia Alberto, a presente, a correspondente à RTP em Copenhaga. Por acaso, uma coisa que eu não vi falar, se calhar falaram, mas eu não leio nem Copenhague. ouço, não leio nem ouço tudo. É que deve ter sido de um ano para o outro, a não ser quando se repete, não sei se alguma vez aconteceu repetir a base, no início deve ter acontecido. A cidade sede da Eurovisão, a diferença de quilómetros do ano passado para este foi mínima, porque no ano passado foi em Malmö, na Suécia, e este ano foi em Copenhaga, na Dinamarca. É só atravessar ali um bocadinho do rio, porque Malmö é no sudoeste da Suécia e Copenhaga é no noroeste este E da Dinamarca. E eles estão separados por quilómetros, é ali água. eles é que nós ideia Ah, também não é tanto, é mais, mas, porque eles têm o mar entre eles, mas não é só, não é entre Porto e Gaia, é mais do que isso. Mas é mas uma diferença, é pouca é pouca mínimo diferença, são países diferentes, têm o mar no meio, mas os sítios onde as duas cidades se encontram é num extremo e no outro e quase se tocam, se não houvesse mar, quase se tocava. Achei curioso isso. Depois, Malmö, Copenhaga recebeu a edição deste foram ano. ainda é o país que ganha é que é o organizador. Sim. No ano Portanto, para passado o foi ano a Dinamarca. Para o ano vai vai ser ser na Áustria. Em na Áustria. Viena, muito provavelmente. Já vamos à Áustria, mas para já, primeira meia-final, dia 6 de maio, terça-feira, a Silvia Alberto, quando estava a enunciar, estou a dizer bem, enunciar a lista dos 10 primeiros finalistas, fora os 6 já apurados automaticamente, a Silvia Alberto disse isto. Next country is. O próximo país a conseguir o apuramento, o terceiro em 10, é a Rússia. As gêmeas estão na final e a receberem reações contraditórias do público aqui presente por esta passagem. E por isto não estávamos à espera que o público se manifestasse desta forma. Sem comentários. É que nós não estamos numa altura em que a Europa está quase toda a contar. Bom, é que mais é isso? Ninguém sabe o que é a Rússia, ninguém sabe o que é que está a passar entre a Rússia e a Ucrânia, por isso foi surpreendente essa reação. Bom, a segunda reação foi no dia seguinte. no programa Portugal no Coração. Claro que estamos a centrar na RTP, porque a Eurovisão não é na RTP, não íamos centrar na TVI. A segunda reação, retirada no dia seguinte, por acaso no mesmo dia, ao bocado não referi, daquela notícia de um linchamento a uma mulher no Brasil, também foi noticiada cá no dia 7 de maio, quarta-feira. No Portugal no Coração, o Jorge Gabriel e a Marta Leite Castro, logo na fase inicial do programa, a Marta Leite Castro vai dizer isto. Olá, bem-vindos a mais uma edição do Portugal no Coração. Estamos a meio da semana. Hoje, que seria aparentemente o dia em que estaríamos todos aqui em festa. É verdade, mas Jorge, não aconteceu. Mas eu estou contente pela prestação e pelo grande espetáculo que foi a atuação da Suzy no Festival da Eurovisão. Podemos aplaudir. Uma roupa linda, os dançarinos, o cenário, a própria preparação da peça com a bandeira de Portugal pintada no corpo e no cabelo, quer dizer, tudo e a própria, obviamente, atuação também com a voz da Suzy, eu acho que sim. Foi um belo espetáculo. Sim, foi um belo espetáculo e... Sublinho. A roupa, o cenário, a preparação. E chega-se ao fim. Ah, e a atuação, a voz também, a própria voz dela. Isto, nós podemos estar aqui a falar muito tempo sobre o que é atualmente a Eurovisão, mas a Marta Leite Castro fez o favor de resumir por nós. Isto é o que as pessoas hoje veem da Eurovisão. Os portuguesinhos e espanhóizinhos pela Europa, até a Austrália. A Austrália são os milhões a ver isto. Também o que eles gostam é disto, é de festa. É o fogo de artifício, é a maneira como é preparar, a preparação dela com a bandeira Portugal que esteve pintada junto à parede, é a roupa, o que ela disse mais, o cenário, e no fim é que vem a voz. Então isto é o quê? O festival da Parunice, do espetáculo? Claro. Oh, Nuno. Já disse, como o meu pai diz, já disse o festival da canção há muitos anos. Eu passo-me completamente a leste. Só quando tenho aquele... Para ver o que é que está a dar, porque eu não tenho o programa das emissões e estou andando a ver o que menos me embrutece. E então, ao passar um navio é que eu vou apanhando assim essas coisas. Mas não perdi tempo a ganhar a coisa. A ganhar gosto. Estava aqui a ganhar porque estava a ler a palavra ganhar. Porque... Antigamente, é certo que não havia... Portugal, agora então. Portugal ganhou isto aqui. Mas, é essa. Mas, ainda tínhamos assim, eu pelo menos tinha um bocadinho de gosto por português. Hoje considero-me não um cidadão do mundo, como eles querem fazer, mas uma pátria. Entrando nisso no espetáculo, eu há 2 meses, acho que foi há 2 meses que eu sou quem ia ser representante da Áustria, eu comentei logo isto, com o aparato e com o estrondo que vai dar, isto vai à final, e depois de eu ver a meia-final em que ela participou, ela ou ele, como é que eu lhe chamo? O indeciso? Depois de eu ver a meia-final na qual a Áustria, é mais fácil a Áustria, na qual a Áustria participou, eu disse, comentei logo em casa, isto vai ao pódio, se não ganhar vai estar no pódio. Surpresa minha! Ontem à noite, a Áustria ganhou o Festival da Canção, porque aqui nós podemos estar a discutir se é justo o que... Já agora, para quem não sabe, para quem andou a dormir durante estes dias, ou quem não ligou a televisão... E quem fez bem não estar a ver isto? Estamos a falar de Thomas Neuwirth, um austríaco de 25 anos, de Gmunden, em que se transforma em Conchita Wurst. É um travesti. Em que ele sublinha que apresenta-se assim, já é um homem, mas tem outra personalidade, é um Fernando Pessoa dos tempos modernos. Se o Fernando Pessoa estivesse aqui, dava-me um tiro por estar a fazer esta comparação. E com razão, porque ele não se vestia assim. É um heterónimo do Tom Neuwirth. E ele escrevia conforme as disposições. Deixa lá o Fernando Pessoa, o homem estava insossegado, não era com isso. O Tom Neuwirth transforma-se em Conchita Wurst e ele diz que se transforma nela para defender a igualdade entre sexos. Lá estamos nós, o que falamos a semana passada, do estar a defender a igualdade com a serra e tal. Eu aqui não estou a questionar se faz bem ou se faz mal estar assim. O festival não foi, porque aliás, num festival cheio de músicas puncha, puncha, puncha, mais uma vez, e não sei se as pessoas têm reparado nisso, com exceção de 2012, as músicas que ganham são as mais calmas, são suaves, quer dizer, ainda há pessoas que ainda têm noção que aquilo não é puncha, puncha aqui antes. Claro que tem havido exceções, mas na maioria, nos últimos anos... Aliás, ontem o pódio, Áustria, Hungria e Suécia, se não me engano, nenhuma delas era música de puncha-puncha. E esta da Áustria, talvez até a música mais calma. Não estou a pôr em causa a opção dele, a qualidade da música, que eu gostei da música, uma música suave, como vamos escutá-la um pouco depois, com melodia bonita e tal. O que eu questiono, e o que eu pensei logo ontem à noite, foi o que é que diriam se não tivesse ganho? Ou se tivesse ficado nos últimos lugares? Era o fim do mundo? Era a discriminação racial, sexual, por ser assim, e não aceitar, não sei o quê. Porque isto foi empurrado. Não, eu tenho poucas dúvidas que isto foi empurrado lá para cima. A publicidade que fizeram antes e já depois chegaram lá... Nós sabemos que isto tudo é um negócio discográfico. E neste caso, de artistas. E quando aparece assim uma coisa... Fora de normal. E sabe-se que as pessoas gostam destas situações. Então, toca a fazer a propaganda. A propaganda essencial para levar aos fincas. Com a propaganda toda, e claro que depois desta propaganda toda era quase certo que ia ganhar e eu já tinha ganhado. Mas imagino se não tivesse ganho, se tivesse ficado nos últimos lugares. Oh, era a discriminação, achávamos nós a conversa da semana passada. Pronto, e a Áustria lá ganhou, ao que não conseguia desde 1966. Vejam lá que a Áustria está muito habituada a ganhar. Quem foi esse 66? Hans Armerschmidt, que ganhou o concurso em 1966, no ano em que se casou. É verdade, alguém faz anos de casamento esta semana. Em que cantou em alemão, Merci Chérie, era a música, Thank You Darling, ou seja, Obrigado Querida, e que conseguiu o primeiro lugar num ano em que Madalena Iglesias representou Portugal. Imaginem só, não ficou em último. Não ficou muito longe, mas ficou em 13º. Mas entre 18 finalistas, ainda conseguiu deixar 5 atrás. Ora, quase 50 anos depois, 48 anos depois, a Áustria volta a ganhar com um homem vestido de mulher e com nome mulher e pronto. Lá ganhou com a música que vamos ouvir de seguida, Rise Like a Phoenix. Vamos ouvir um excerto. Já ultrapassamos 30 minutos, não muito, mas ultrapassamos. Vamos ouvir um excerto desta música, retirada precisamente da noite de ontem, da final do festival. E vamos fechar com uma música cantada por um austríaco em inglês. Isso foi uma coisa que eu tipei neste ano. Em 37 participantes, só 4 ou 5, Portugal incluído, é que cantaram no idioma próprio. Os outros foram todos em inglês. Está mal. É o negócio a funcionar. É o negócio. Vamos embora. Meninos e meninas. Senhoras e senhores. Senhores e senhores. Trapezistas e trapezistas. Muito boa tarde a todos. O resto de dia feliz. E para a semana cá estaremos. E fechamos assim estas conversas aleatórias com música da Eurovisão. A vencedora 2014, com Chita Busto, seu nome verdadeiro é Tom Neuwirth, não sei como é que diz isto. Pronto, é um austríaco a cantar Rise Like a Phoenix, ao vivo, da final do Festival Eurovisão 2014. Até para a semana. Até para a semana. Waking in the rubble, walking over glass, neighbors say we're trouble. Well, the time has passed. Peering from the mirror, no, that isn't me. A stranger getting nearer, who can this person be? You wouldn't know me at all today. From the fading light of life, you're